sair daqui pra conhecer o meu apê. Ô delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Ô delícia, vamos sair daqui pra conhecer. Assim, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Ô delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Ô delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Ô delícia, Balada Sertaneja, absolutamente o melhor. Tá doida, é? Tá louca, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Vem, princesinha. Vem, vem. Aê, Lucas. Olha só como é que ela tá, meu parceiro. Fácil de arrastar. Que vamos, tá chapada, tá doidona. Ela sabem do que eu tô falando. Em frente ao espelho, duas horas se arrumando. Vamos que vamos. Cabelo impecável, perfume importado. Vestido colado, ela tá demais. A noite passou, e o que restou? Passou da conta, ela bebeu demais. Tá chapada. Batom rebocado, cabelo bagunçado, bem mais safada que o normal. Já desceu do salto, tá bem mais humilde, bebinha que só começa a delirar. Princesa, chega princesinha e sai mendiga com o sapato na mão e o vestido lá em cima. No começo da balada é a top sem igual, mas agora princesinha vai embora. Tá doida, é? Tá louca, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Lucas, Luca e Mr. Gata, a parceria tá fechada. Valeu, Lucas, Luca. Bagulho desse jeito mesmo, meu parceiro. Olha aí quem chegou. Chegou chegando a melhor da balada, louca doidona, olha só. Chegou oriçando a rapaziada, roubou a cena mais empolgada. Rebolando com tesão, abalar a situação. Tá chapada, mas é top, delícia na pegação. Tá doida? Tá louca? Vem, colegão. Tá doida, é? Vem. Tá louca, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Ai, chega princesinha e sai mendiga com o sapato na mão e o vestido lá em cima. No começo da balada é a top sem igual, mas agora a princesinha vai embora, hein. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, hein? Louca. Tá doida demais. Doidona. Tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, é? Louca. Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Se tá chapada, tá doidona, já viu, vira Madonna. Você está ouvindo Balada Sertaneja. Balada Sertaneja. Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer.